pai ausente, alguém incompetente. Corrupção, a flor da pele, doente, doença, sacrifício e dor. Uma mulher pequena, morena, uma criança, só uma criança. Berço pobre, porém nobre. Quantas noites nas ruas teve que dormir? A partir daí, tirar as forças pra lutar e não desistir. Uma mulher sozinha, 18 anos, uma menina. Em seus braços eu permanecia. Com o cuidado da menina, crescia, crescia, desenvolvia, evoluía, aprendia lições de toda uma vida, uma mulher e sua cria. Menino, vem pra dentro almoçar, jantar, deixar de correria. Nasce um novo dia, mãe, estou ciente do que fez por mim. Olhe seu filho aqui, hoje barbado, quero sempre estar do seu lado. Mas minha mina, minha família, meus filhos, mas não me esqueço do alto preço que teve que pagar ao me criar com 3 anos. Eu me lembro, eu não me esqueço a camisa da seleção brasileira. Pode parecer besteira quando você foi me buscar na creche. Sai, sai, o filho é meu, ninguém se mete. Me protegeu das drogas, ó, me incentivou a jogar bola. Eu era tão pequeno, Deus nos protegia, não nos iludia. Obrigado, mãe, por ter me feito um homem, por ter me dado um nome, por surras pra não mais roubar, não aprender a matar, nem escapar da polícia. Quantas vezes eu tive que chorar, te fiz chorar também, quando não estava nada bem. Me dengou, me criou, me sustentou, me ajudou a ser quem eu sou. Eu não sou milionário, pelo contrário, mas não tenho frustração. Deus com dedicação me fez teu filho, mesmo num barraco velho, eu tinha tanto carinho. Carregou por 9 meses, acordou por várias noites com muito amor. Perdeu o sono e trouxe o meu com esse amor. Júnior e Giane comigo cresceu. Seu Gessino bem cedo partiu de casa. Essas alturas, mais uma mulher e na frente da família, que dá a vida por nós. Tenho certeza que ela falava isso de coração. Mulher guerreira e não aceitou que lançassem sobre nós maldição. Ai, Irene, esses filhos seus quando crescer vai ser tudo ladrão, vai dar porque não presta, tudo bandido. Mas ela, sempre um bom exemplo, batalhando por nós sofrendo por algum tempo. Não valorizei seu sofrimento, me recordo, eu ali na cela, careca de canto. Dona Irene, quando me viu, envelheceu uns 10 anos. Fui dor de cabeça, um laranja, pros vizinhos um drogado. Pra ela, seu menino, que poderia ser recuperado. Joguei, ela foi minha sorte, eu ali morrendo de overdose. De novo, ela foi o meu socorro, mas não fui o que falaram. Cresci, e hoje estou recuperado. Glória ao Senhor, eu te agradeço, Deus. Palavras, me ajudou no casamento, me ajudou a educar meus filhos, fazer o que é certo. Esses foram seus conselhos, conselhos de verdade, com cumplicidade. Se tivesse te escutado um pouco antes ter encontrado a felicidade. Passamos mais uma fase, a nossa jornada foi difícil, fraqueza todos temos. Mas nunca deixou o bonde sair dos trilhos. Não me esqueço da sua luta pelos meus tios. Admiro a sua força, força que expira em toda a família. Graças a Deus, porque foi você que ele pôs em nossas vidas. Obrigado, Deus, por minha mãe. Cuidou de mim com todo amor. Me deu forças pra enfrentar o mundo. Lembro de quando fui esnobada e humilhada. Ela me aconselhou e me ajudou a superar o trauma. Mãe, você foi meu espelho e inspiração. Através de você, Hoje tenho caráter e personalidade. Você é forte, amável e respeitável. Sei que muitos gostariam de ter uma mãe. Muitos têm e não respeitam. Muitos não têm e desejam ter. Mas graças a Deus eu tenho uma, você. Sei que passou vários momentos difíceis, mas nunca me desamparou. Hoje vivo em busca de vários sonhos. Sei que vou realizar todos eles, mas sei também que foi através da minha mãe e pai que consegui formar uma família. Obrigado, mãe, pela paciência.